Alô, alô, alô. Oi. Essa é a mensagem especial vindo aqui do Bananal, onde tem muito bichinho. Bichinho bonito, bichinho. Oi. Este podcast é proibido para menores de 18 anos por conter linguagem grosseira, palavras chulas, que não deveria ser ouvido por ninguém. Olha a natureza, olha. Na natureza. Ai, que cacete, tá toda essa coceira, como tem bicho nessa natureza. Que bonitinho! Antigamente eram bestiavias, todos comigo se queriam meter. Respeito era coisa que não havia, era só bocas e tentar mexer. Pensei então que tudo mudasse se eu me alistasse na PSP. Você tá louco? Quem quer nada com autoridade? Quem quer o que é autoridade? Ai, ai, ai, rapaziada. Foi a guerra no Cacete. São Paulo, 13 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 13 de julho de... Tô esquecendo aí, eu ouço essas merdas, esqueço tudo. 13 de julho de 2009. Agora são 10 para as 11 da manhã aqui no Barraca do BK, onde você ouve... Como é que é o nome dessa lazarenta aí? Esqueci o nome, isso é uma cantora portuguesa. É o Piste. Ai, peraí, deixa eu até botar da pausa aqui pra achar o nome da vagabunda. Peraí. Ai, achei. Você vê que bonitinho. Isso aqui é a dona Joana, no seu grande CD, o Cacetete, a Mulher Polícia. Ele é feito na comunidade europeia do Grande Portugal, pela gravadora espacialnet.com. www.espacialnet.com. Não, espacial só. .com do site que eu tô vendo aqui a capa da... O gerente da tiazinha, se você quiser ligar pra... antonio.gomes@senhoresdoar.pt. Ela é bonita, a mulher é uma portuguesa loirona, assim, né? Não tem tamanco, não tem bigode. Não. Você gostou do Cacetete? Eu ia colocar uma outra aqui, a Melô do Pata-Pata, que tá com pulga na cueca. Não, mas essa aqui tá de bom tamanho pra você. Porque você gosta de pegar no Cacetete, né? Ei, meu rapaz, tá tudo bem por aí? É, nós tivemos aqui uns pepinão, né? Trampo, o homem jogou um monte de bagulho pra me fazer aqui, mano. Porra, mó guiço, cara. Então a gente deu uma segurada aqui no podcast e no Cacetete. Também seguramos aqui, também a molecada já está começando a entrar de férias. Vai ser um pé no meu saco. Vai ser um pé no meu saco. Hoje é um dia também especial que... Ah, um dos processos meus lá, daqueles macumbeiros lá, prescreve hoje. Eita, que coisa boa, né? Mas eu não posso falar muito desse assunto, porque tem que esperar sair a decisão lá e tal, né? Tem que esperar ver se roda, tem um monte de coisa, mas deixa sair a decisão lá, o doutor juizíssimo bateu o martelo, né? Quando ele bateu o martelão, quando ele bateu o martelão, quando ele deram a tamancada na mesa que tá bofe, quando ele der... Quando ele bater no tamanco, digo um martelo e encerrar a bagaceira. Aí eu volto, vou fazer um podcast especial sobre esse assunto, sobre esse e outros assuntos também, bem interessante. Mas o especial de hoje, vamos falar de duas coisas que interessam pra rapaziada aqui, né? Que é, vamos falar aqui de um gibi nacional, lá do nosso considerado Carlos Henry, o Chicão Henrique! É, Chicão casou, pobre, coitado. É, o homem casou, né? Você viu que ele casou? Carlos Henrique, o autor do Lobo Guaraná. Não, o Lobo Babaca. Não, o Lobo Gagá. Não, é o Lobo Guará. O Lobo Guará. E no segundo bloco aqui do nosso podcast, nós vamos falar das partes técnicas para você publicar sua bagaceira, né? O cálculo de custo, como é que você vai fazer a diagramação e que não sei o quê. Hoje eu tô quieto. tô alucinado, cheio de energia, dinamismo aqui no podcast do Becada, Zé Roberto Press. Estamos também no Twitter, procura lá, Zé Roberto Press, nós estamos no Twitch, tem 100 vagabundos me seguindo, tem até o pessoal do... lá da Austrália me seguir. O que esse povo tem na cabeça, né? Uma rede de informações da Austrália também. Esse povo é louco, né? Eu acho que o café da manhã, eu acho que esse pessoal segue a gente no automático, né? Estamos lá também no Twitter, Zé Roberto Prez, procure nós que nós está lá, meu amigo. Vamos falar agora então do nosso considerado Carlos Henry, o Carlão. Também vulgo conhecido Carlão, o homem poder do quadrinho nacional. Esse camarada vai longe. E ele foi longe, né? O Henry, ele desenhou para os Estados Unidos, desenhou para o Canadá, não sei o que e tal. Ele falou umas merdas aí a meu respeito, tipo que só vai me dar valor quando eu estiver publicando, que não sei o que, e que não sei o que quando eu estiver vendendo. Essas besteiras, né? Porque o quadrinheiro nacional... Agora vamos ao que interessa. O quadrinheiro nacional, ele vem de uma estrutura imbecil. Não estou chamando o quadrinheiro nacional de imbecil, não estou chamando ninguém de imbecil, mas ele vem de uma estrutura imbecil. Como você está sabendo, e eu já falei isso, está careca de saber, já falei isso muitas vezes, eu vou falar de novo, a formação do autor nacional é para trabalhar para os outros. Você pega aquela putada, é bom sempre lembrar que você esquece. Ah, Vika, você faz as mesmas coisas. Claro, porque você é burro. Se eu não falo a mesma coisa, você não lembra, você é burro. Então tem que falar mesmo, tu é burro pra caralho. Puta que pariu, o leitor de quadrinho brasileiro é burro que nem uma besta. E puta merda, ele é mais burro que o torcedor do Corinthians. Aquela merda. Mas vamos ao que interessa. Sem faniquitos, BK. Sem faniquitos. Sem becazitos. O autor nacional, ele vem de uma estrutura de trabalho que ele tem que fazer as coisas pros outros. É pra trabalhar pros outros. Né, ele vai fazer trabalho para os outros. Você pega lá Eugênio Cononesse, Flávio Colli, Musa Couto, Rodival Matias, toda essa putada da antiga, ele só desenhava para os outros. Tinha lá a Ebal, a Codecre, a própria Abril, quando lançava material, eventualmente lançava um materialzinho nacional, tal, para um autor nacional. É uma estrutura de quê? De empregado. Eles publicavam material gringo, e o material nacional vinha na rebarba, né? Vinha na rebarbinha. Mesmo a MED, ela lançava mais material estrangeiro do que material nacional. Com o tempo foi vindo mais material nacional, né? Mas o material estrangeiro era a ponta. O quadrinho nacional sempre teve na rebarba do material estrangeiro. Mas por que que esteve na rebarba? Exatamente por causa dessa estrutura, dessa concepção maluca de trabalhar pros caras. E como é que funcionava? Você chegava lá com um belo desenho, com um belo traço, você fazia uma escola daqui, uma escola dali, chegava, vamos fazer quadrinho, não, mas tem que fazer esse roteiro aqui para concorrer com esse aqui. Raio Negro é um concorrente vagabundo do X-Men, né, do X-Men, com o Raio Negro, com o Lanterna Verde da época. Beleza! Tá valendo, mano, tá? Porque funciona, né, é o genérico. É o genérico. Se você tem lá um aparelho de som da Sony, você tem um concorrente ali mais baratinho, que é da Iowa, e tem um chinesinho chumbrega, né? Tá valendo! O importante é pôr a bagaça pra funcionar. Ah, mas eu não gasto! Ah, mas eu não quero! Não... Pô no seu cu! Foda-se você! Você não é ninguém! Eu também não sou ninguém, mas eu sou mais do que você. Mas o que interessa? Então o autor nacional vê essa estrutura, o cara vai trabalhar, vai te fazer uma encomenda, faz um quadrinho pra mim. Beleza, o cara faz. Ah, eu quero concorrer aqui com o Lanterna Verde. Quero concorrer com aquele. Beleza, fazia, funcionava. Porque tinha uma grande estrutura para poder enfiar o camarada ali. Pagava-se pouco, mas de acordo com a produção era muito grande. O cara acabava ganhando. O cara trabalhava que nem um infeliz, né? Trabalhava que nem um louco. E ganhava uma graninha. Mas só que uma vez que saíram, a Ebal faliu. A Codec foi pro saco. Qual outra também, né? A própria Abril encerrou, porque como era só publicar o material estrangeiro, material dos Estados Unidos, os gringos foram para as livrarias, desabaram as tiragens, já falaram, não, Abril não quero mais, fica no cu. O que que acontece? Surgiram um monte de editora nanica que ficou, né, tipo abutre em cima, né, urubu em cima da carniça desses títulos, e foram lançando com tiragens cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, e foi ficando aquele... pulverizou, né? As editoras ficaram pulverizadas. Antigamente tinha, 4, 5. Agora tem 20, 30 editoras. Na parte de quadrinhos, eu tenho lá umas 4 ou 5 no lugar quando havia uma ou duas. É, a Globo foi, fechou antes, que não dava dinheiro, sei lá, que na cabeça dos caras, ficou só abriu, acabou, veio essas editoras pequenininhas. Aí entrou a editora de mangá, que um pessoal da Colônia foi lá, buscou dinheiro, a Conrad também entrou com muita grana, quando era Acme, né? É, deviam fazer um jornalismo investigativo pra levantar de onde que vem a grana desses caras, né? Que de repente aparece aquela editora, pá! Bota aí 100 milhões de reais. De onde que vem essa grana, né? De repente aparece do nada e lança coisa pra caralho, aí fecha. Aí depois volta de novo e lança pra caralho, depois fecha. Aí muda de novo e lança pra caralho, depois fecha. É estranho isso, né? Normalmente, quando a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa, o cara lança seu editor, vai indo, fechou, acabou. Ou então, no máximo, você vê que o cara tá indo ali, mas não, de repente a editora aparece do nada, vende uma fortuna, e depois quebra, depois lança mais uma fortuna. É estranho isso, né? Suspeitíssimo. Mas o que acontece? Essas editoras pequenininhas, pegando material lá, material estrangeiro, houve a editora da Comix que lançou material nacional, mas você percebe que o material nacional que a Comix lançou era sem direcionamento. Era o material antigo dos caras. Flávio Collin, por exemplo, Shimamoto, o falecido Cláudio Seto, era, digamos, o refugo do camarada, era o encalhe do camarada, o trabalho largado. Eu já estou dentro do assunto do Henry, viu? Do gibizinho do Lobo Guará que ele lançou pela escada, estou nesse assunto. Então essa turma lançava esses quadrinhos para a livraria, porque para a banca é impossível, mudou. Né? Mudou o panorama de banca. Se você colocar, por exemplo, o Samurai do Cláudio Seto na banca, hoje não vende. Primeiro pelo formato, vai anotando isso, pelo menos formato, pelo custo de produção, pelo papel, pela distribuição. É muito caro e a banca é. Você precisa de muito, muito fôlego, muita grana. Você precisa ter uma fortuna alucinada para botar na banca e para cobrir pelo menos as praças de São Paulo, Rio, interior de Minas e o Sul, e o que sobrar vai para o Nordeste, né? Você tem que ter muita grana. É uma grana louca. Agora com a distribuição setorizada ficou mais fácil. Mas tem que ter no mínimo 20 mil exemplares. Antigamente os caras não aceitavam menos de 100 mil, mas eles viram que não ia para frente. Aí baixaram agora para 20 mil. Mas, porra, 20 mil exemplares do Flávio Collin para pôr na banca não vende, bicho. Não vende. Então eles fazem uma tiragem bem menor, 3 mil, 4 mil, e vai colocando nos pontos específicos pelas distribuições dos manos, dos esqueminha, das aquelas super bancas. Tem dono de banca aí que tem 5, 10, 15 bancas. Você conversa com ele, você põe com ele. Ele põe ali, põe o código de barra, você acompanha via internet, você tá sabendo não sei o que. Então você vai trabalhando com uma tiragem mais baixa, com um custo muito mais elevado. Ao mesmo tempo que você tem aqueles quadrinhos japoneses, os mangás, que vem pegando por fora, onde que o autor nacional vai pôr o negócio dele ali? Mas ele pode até pôr, mas o problema é que o autor nacional falta uma segunda parte nele. Falta uma parte muito importante, uma parte vital, que é a concepção e criação de personagem. O autor nacional não sabe criar personagem. Não sabe. Estamos ainda no Henry, né? Vamos aqui analisar ainda o Lobo Guará. Mas eu vou falar agora de um camarada que acho que você conhece, um tal de Maurício de Souza. Maurício de Souza, você sabe, ele começou lá na Folha de São Paulo. Ele fazia a parte policial em 50 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, né? Em que ele fazia a parte policial. Ele era um doido, né? Ele botava lá um capote assim e tal. É. E aí o negócio da polícia, aí mexia no negócio. Mas só que ele viu que era uma barra, aquele negócio de Dick Tracy dele não dava certo. Ele, puta, fudeu. E ele fazia umas tirinhas. Naquela época dava pra ganhar um dinheirinho, fazer umas tirinhas. Aí ele fez aquele esquema lá, como ele era muito amigo dos caras. Parece que ele casou com um pessoal quente lá da Folha, uma mulher quente da Folha. Apareceu um trampo pra ele fazer lá um negócio de propaganda lá da ET, né? Do extrato de tomate elefante. Nome estranho, né? Mas é legal. Extrato de tomate elefante, que você pisa a massa, sabe aquela bosta de elefante vermelha sangrenta. Deve ser por aí, né? Vai saber. Aí ele botou lá um personagenzinho dos caras, mas os caras, é só uma ilustração, botou ali, pegou o Jotalhão, isso é lógico. Aí o Maurício de Souza teve o bom senso, ele falou, porra, o segredo disso aqui é o que o Disney descobriu, o que o Tezuka descobriu. O segredo dos quadrinhos não está no desenho. O desenho é bobagem. O desenho é a... O segredo é o personagem. O Angeli sacou isso, mas o Angeli não trabalhou essa área, porque o Angeli é outra cabeça. O que, que o Maurício fez? Ele foi juntando todos os personagens que apareciam pela frente. E tudo que aparecia, o nego dava personagem pra ele e guardava. Um pessoal do estúdio começou a pegar, a fazer quadrinhos e pra abrir, chamou um pessoalzinho. Ah, vamos mudar isso aqui, tem esse personagem. Oh, legal, dá pra mim, doutor, pode ficar. Ai, mestre, tô. Ele, opa! Ele foi juntando. Hoje eu calculo que o Maurício tem uns 450, 500 personagens diferentes. Pra que tudo isso, Té Roberto? Pra que tudo isso? Porque você perceba uma coisa. Você tem um grupo de personagens principais, né? Você está crescendo o seu trabalho, você está fazendo quadrinhos, está fazendo internet, você está fazendo o que quer que você tenha um grupo de personagens principais. Por isso eu tenho a Mônica, que é um personagem horrível. Eu detesto a Mônica, já quando eu era criança, eu achava legal, porra. Mas a Mônica, ela tá estagnada, aquela ideia estúpida, mas é ícone, né? Terceiro mundo é essa merda, fica um personagem só, não tem concorrente, fica aquela merda pra sempre, né? Fica parecendo que nem no Chile, o Condorito. É aquele mesmo, só que o Condorito se renova. A turma da Mônica renovou agora. Houve uma renovação em termos estéticos, né? Quando a Luíra Mâncio estava lá, ele mudou o design da turma da Mônica. Teve uma outra mina que também mudou. Deram uma força. Sai daquela coisa, aquele cartoon horroroso, virou um negócio mais bacaninha, mais fofinho, tal. Mudou. E agora, recentemente, após várias e várias e várias tentativas, que o Maurício de Souza passou pelo cinema, usando aquelas sátiras de cinema, e passou pelos quadros clássicos, passou pelo não sei o quê, até que ele foi no mangá. Quando ele passou no mangá, deu sorte. Acertou. Foi aquele sucesso que bem sabemos. Ele passa por um processo de renovação, mas ao mesmo tempo ele tem uma carteira de personagens que vale para de tudo um pouco. Onde é que você quer chegar, meu cara? É simples, ele tem a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica é um bagulho de criancinha. Ele tem um genérico da Turma da Mônica, que era a Tina, o Rolo, que é a mesma coisa. É a Miriam, ele me mandou uma carta quando eu era moleque, eu escrevi pra ele, ele respondia, Maurício, ele tem esse trabalho de contato com o público no Twitter, ele tá falando que ele vai pra Alemanha, o pessoal, ai, que legal, ele foi pra Alemanha, quem que tá tocando o gibi aqui? É outro, ele não tá nem aí com nada, o pessoal não se toca, otários. Aí ele tem na Turma da Mônica, tem o genérico da Turma da Mônica para adolescente, que é a Tina, que depois ficou mais gostosa, ficou mais bonita. Aí, finalmente, ele se tocou, a mulher dele, a japonesa lá, deu um toque para ele. Aí ele fez a Turma da Mônica mangá, que foi aquele negócio todo. Mas ele tem um grupo de mais grupos, outros grupos de personagens para explorar. Ele tem muito mais personagens. Vamos pegar o Penadinho. A Turma do Penadinho. Imagina fazer esse negócio mais emo. Né, no estilo aqui daquela Turma da Mônica Magal, um negócio emo, mais dark, tal, assim, aquela coisa de, né, pessoal meio de... Olha o que esse homem tem na mão. Perceba a força desse homem, não estou dizendo talento, ele não tem talento, ele tem capacidade de organização, já vou falar disso. Aí você vê que, porra, que absurdo tem esse. Tem o Souza, que na verdade é ele falando da família dele, do irmão dele, de não sei quem dele, ele fez uma sátira. Você pode fazer um trabalho de... para os adultos, né, que o Souza pode falar de sexo, que o Souza era um negócio mais elevado. Perceba que ele foi direcionando os personagens dele para vários nichos de mercado, né? O seu público diferenciado tem a criança, o adolescente, ou seja, o infanto juvenil, o adolescente, o adulto. Ele não trabalhou com os coisas que ele não está nem aí. Ele está milionário. Ele já trabalhou que nem um alucinado. Não nego, ele trabalhou que nem um louco. Agora tá nem, aí tá na Alemanha, tá milionário. Ele cagou nas animações, né? As animações que ele fez a Turma da Mônica são péssimas. Porque ele não tem a manha. Nunca teve a manha. Ele tem que delegar funções, coisa que ele tá fazendo agora, porque a máquina dos quadrinhos tá funcionando sozinha. Não tá nem aí e tal. E o Maurício tá tão cheio da grana que ele pode se dar ao luxo de fazer aqueles... arroubos egocêntricos dele. Teve uma época que ele lançou um livro, ele virou que ele queria ser escritor. Você lembra disso? Acho que foi uns 5, 6 anos atrás ele queria ser escritor. Lançou um livro. Puta, uma bosta. Um livro horroroso. A crítica malhou, ele só fez um. Ele falou, opa, malhou, não quero, ele é vivo. Esse homem é vivo. Eu acho o trabalho dele detestável. Mas ele é vivo, ele é esperto. Espertíssimo. Ele pegou o que? Ele recolheu, parou com esse negócio de livro, não escreveu mais. Agora ele vai lançar livros infantis, como ele, como autor, mas com os puta desenhista do cacete. Um menino porquinho, uma coisa assim, você tá pegando. Porque ele pode escolher. O que não falta no mercado é ilustrador. O que tem de ilustrador bom aí nesta merda, que você paga R$1.000, R$2.000 pra fazer ilustrar um livro, ele faz, porque de novo vamos cair naquela estrutura. É na estrutura de você ter só desenhista e não ter o criador de história. O Maurício pode chamar, vamos fazer um livro de 16 páginas aí, uma puta de uma ilustradora fera, mas que não sabe escrever. Ele também não sabe escrever, o Maurício não sabe. Ele pode até ter a técnica de escrita, mas ele não tem o feeling criativo, o tchan, porque ele é um cara embotado, né? Ele é trancado. Ele jamais vai fazer, por exemplo, 1.000 nomes. Que são personagens místicos, que um toca no outro e passa energia e tem frêmitos de tesão, assim, aquela. Ele não faz isso porque ele tá capado. Porque se ele forçar um pouco a barra, ele se arrebenta, ele se queima com os caras, ninguém quer ele. O Maurício, não vou deixar meu filho mais lá. Então ele é prisioneiro. Ele não tá nem aí porque ele quer ficar nessa prisão de ouro. Beleza, porra, palmas. Eu tô fora, eu não quero essa merda pra mim, eu quero ter a minha liberdade criativa. Eu quero fazer meus negócios do meu jeito. Não gostou, gostou, não gostou, vai se tomar no cu. Vá pra puta que pariu, aqui no meu negócio não precisa de nada disso não. Beleza? Joia. Mas ele não, ele fecha. Ele se fecha ali e fica selecionando o que desenhistas fudidos pra ilustrar o texto dele. Eu nem sei se é texto dele também, né? Que a gente fica olhando assim, porra, será que é dele mesmo? Será que ele senta ali... Ele pega a sua máquina de escrever Hamilton, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, ele escreve mesmo. Porque oportunista ele é, pra lançar lá o quadrinhozinho do Muminho, do Michael Jackson. Ele vai porque tem que fazer, tem que vender. Eu não sou contra, não, tem que fazer isso mesmo. Tá na crista da onda, tá? Foi daquele japonês lá que falou que vai lançar o Fábio Shin, que vai lançar o mangá do Michael Jackson. Aí é foda. Aí é foda, você tem que ter o licenciamento. Você tem que ter o contrato assinado. Não é assim, a turma, o pessoal vai fazer divulgação. Bom, não é assim, mas peraí. Você tem isso assinado? Comprovado? Vai lançar em 2010, ano que vem, e o cara morreu agora? Ah, para, isso tá aí, isso é suspeito, hein? Pega a mão, mas e daí? Isso não interessa. Mas de novo que a gente vai cair agora no Henry. O Henry, o que acontece? A gente comparou com o Maurício de Souza, né? O que o Henry faz? O Henry é empregado. O Carlos Henry é empregado. Ele vem de uma estrutura de quadrinhos, estrutura de quadrinhos industriais, para ele ser empregado, para desenhar para os outros, que ele desenhar para os outros e acabou. É isso. Mas o que acontece? O Henry, ele sempre teve tesão em fazer esse Lobo Guará. É um personagem que ele vem arrastando esta bosta, já desde sempre. E como disse o nosso mecenas, o Fernando Aoki, o cara se baseou no Fúria Selvagem, Mato Selvagem, que é um personagem da Marvel dos anos 60, 70, né? Ele se baseou naquilo. Eu falei, nem precisa muito, isso aqui é um Wolverine do mato. Não tem nada, o que tem de mais? O Lobo Guará, primeiro o nome é horrível. Lobo Guará, só essa brincadeira de Lobo Guaraná é uma merda. Mas o reino que acontece é o xodó dele. E por ele vir dessa estrutura de ser empregado, ele não sabe criar. Ele sabe trabalhar para os outros. Né? Ele deve ter, vai, a quarta série do fundamental. Não no diploma de verdade, não estou falando disso. Mas em termos criativos. Ele não tem personagem, tem só um. Um. E você acha que ele vai para frente com isso? Não. Aí ele vira para mim e fala, nossa, vou dar valor para você quando você publicar. Pô, o cara publicou nos Estados Unidos. Publicou no Canadá. Fez, trabalhou para os outros. O que ele faz agora? Nada! Esse gibizinho aqui que ele fez pela escala é horrível. É horrível. Primeiro, o roteiro, eu não vou nem comentar com você, que eu não quero te ofender. Segundo, por estar dentro dessa estrutura de trabalho industrial, e por que o Henry parou de publicar lá fora? Porque os gringos não querem mais esse traço. Diferente daqui, que nós ficamos parados no tempo e no espaço... lendo aqueles textos do Calife, da ficção científica brasileira, que é sempre a mesma coisa. A ficção científica brasileira é sempre a mesma merda, né? As grandes conglomerados, grandes corporações controlando o espaço, o seu herói que é um Capitão Brasil, que não sei o quê, uma merda, uma ficção científica datada, velha. É a mesma coisa com o Henry. O traço dele ficou datado. Ele não arruma trabalho. Ele pode até publicar lá fora, mas os gringos vão falar, o que você tem de criação? Bem, eu tenho um Lobo Guará, porra, enfia no cu. Você escreve alguma coisa? Ah, não. Você tem algum personagem? Ah, não. Você tem o quê? Ah, tem um lobo-guará. Olha, eu publiquei pela Scala. O gringo vai olhar na cara dele e vai falar, vai se fuder, mano. Fuck you. Eu quero essa porra. Porque o gringo, ele vai ali na internet, ele vai ali no DeviantArt, tem trilhões de aspirantes a desenhistas que fazem o trabalho do Henry parecer, você sabe o quê? Rabisco de porta de banheiro de rodoviária. O desenho do Henry não funciona mais. Não presta, não dá certo. O que ele precisava fazer? A mesma coisa que um operário brasileiro. Depois, quando tem, ó, ele entra naquela parada, ele é funileiro, ele é mecânico, trabalha na Ford. Aí vai entrar um robô para substituir. Aí o chefe vira para ele e fala: olha, vai entrar um robô aqui, você vai ter que voltar para a escola para estudar. Ô, beleza, vou me aprimorar. E você vai ver, o camarada tem o quarta série, mal sabe escrever o nome. É a mesma coisa com o Henry. Qual é a formação dele? Eu virei pra ele e perguntei: porra, Henry, você é quadrinho pra celular? Ele: O quê? Celular? Tem quadrinho pra celular? Celular é pra isso? Você vê a defasagem da cabeça do camarada. Eu falei: mas você faz animação em flash? Aí ele já para, ele já viu que eu tô perguntando os negócios. Não, eu conheço, eu tô estudando. Tá estudando um cacete. Tá estudando nada. Pelo tom da resposta, você sabe que o cara não sabe nada. Ele faz o quê? Aqueles trabalhos de ilustrações, ganha uma graninha e fica ali fechado no mundo dele. É a mesma coisa com todo autor nacional de quadrinhos. Ele fica no mundinho dele e esquece o resto. O erro do Henry é exatamente esse, dessas porcarias desse autor nacional que fazem um único personagem. Porque ele não tem interesse em mais nada, cara. É só aquela punhetinha dele. Isso é vergonhoso. Isso é humilhante. Isso é uma putaria, pouca vergonha. Enquanto que o Maurício de Souza tem 400, 500 personagens, sendo que ele se utiliza de poucos, mas utiliza. Esses caras fazem um e não usa. O Homem Grilo. Ai, que é essa merda, cara? O Gralha. Um personagem. É te fuder, velho. Agora eu vou te dizer qual é que é, como é que devia ser. Vou pegar um exemplo que podia, de um cara que podia funcionar e não deu certo e fracassou por incompetência administrativa. Cassaro pegou lá o Holy Avenger. Vou me colocar nele. Pegou o Holy Avenger, chegou lá pro Rui lá da editora Trama, né, o Talismã, que caralho de nome, que vive mudando de nome essas porra. Não, vou lançar aqui. Ah, beleza, faz 40 e tantos números. Tá garantido? Tá. O que eu falo? Não, tem um grupo de personagens aqui, tem uns 5, 6 personagens. Eu vou chegar na Tilibra, que faz cadernos, olha, eu vou lançar tantos números do meu personagem, dos meus gibizinhos. Você não quer fazer capa de caderno? Porque eu vou divulgar aqui e você puxa pra lá. A Tilibra, opa! Quanto que a gente faz um acerto monetário, dá uma contracapa, faz uma merda, beleza. Aí eu vou numa aqui nas malharias, que tem um monte de malharia. Eu quero fazer a camiseta dos meus personagens. Você quer? Não, opa, claro, vai lançar o gibi? Vai. Opa, vambora. Aí eu chego uma molecada no fanart. Aí vamos fazer fanart? Faz fanart. Pô, tá liberado. Faz fanart, faz pornô, faça, não interessa. É dinheiro, é ganhar dinheiro. Não é pra ganhar dinheiro. Dinheiro você ganha naturalmente. Isso vem no sistema. Vem na maneira com que você licencia, você passa adiante, você perpetua a sua imagem. Não interessa se você vai ganhar dinheiro ou não. O Cassaro foi burro. Foi muito burro. Porque ele tinha que pegar, sabendo que ia lançar 40 e tantos exemplares, que eu acho que é meio forçado, não engula, mas tudo bem, funcionou. Chega pros caras, ó, licencia. Não precisa nem registrar personagem, licencia. Chega na Grow, vamos fazer um card game. Tem aqui, vai, 10 personagens, 15 personagens. Ah, mas as ilustrações, pô, o que não falta é moleque que faz de graça. Tinha um monte de moleque pulando no colo dele de graça pra fazer ilustração. Ele fez quadrinhos com os caras, aquele Lua de Dragões, aquele desenhista, meu, que fera! Aquele cara é um ilustrador, me fugiu o nome. Mas o Cassaro é um megalômano incompetente. Porque ele bota lá dragão com teta. Ele bota mulher inseto com teta. Ele bota elfa com teta. Você vai levar a sério um camarada desse como autor, como empresário? Não. Não, não tô nem falando com relação à obra do cara, que ele faz a perversão que ele quiser, problema dele. mas é a maneira com que ele lida a história para poder divulgar e derivar produtos. Ele não fez isso, cara! Ele não fez. Quando eu fazia Animax, a gente estava concorrendo com a Herói, e a Herói não tinha anúncio de porra nenhuma. O que, que eu fiz? Eu fui na Flash Star, a distribuidora, falei, ah, me dá uma fita também, sortear para os leitores, te dou uma contracapa. O editor tava nem aí, aí, faz qualquer merda, foda-se. Dava uma fitinha para ele, porque a revista já vendia na banca, já ganhava dinheiro. Com isso você, o quê? Você tem um feeling do leitor, né? Aí o leitor mandava a carta, te sorteava, ganhava. O molequinho falou, porra, nunca ganhei nada na vida, vocês são maravilhosos, não sei o quê, não sei o quê. Ação positiva. Ele tem uma reação positiva, ele vem atrás de você para sempre. Para sempre. Até hoje tem cara que me acompanhava da Animax, que eu troquei uma ideia, falou, não, você desenha muito bem, não, você não tá bem. Uma menininha recentemente, alguns meses atrás, pô, você me malhou na Animax, encontrei você, veja se meu desenho tá bom agora. Eu olhei, eu falei, não importa se o desenho dela tá bom ou não, importa que ela, eu teve o feeling. Mas o que o Cassaro dá? O Cassaro, ele fica no alto do trono dele, lá longe. Ele abre um Twitter pra ficar falando com a Petra, com a Andromeda Aino, com aquele povinho bunda, aqueles burguesinho branco fedido, se fecha lá, fica lá no canto dele, pra falar, olha como eu sou bom. Olha como eu sou lindo. Porque ele não tem essa, ele não tem vontade de tocar essa porra pra frente pra ganhar dinheiro, cara. Não é dinheiro, é pra fazer pose. E o Harry é a mesma coisa. O Harry tá fazendo pose. Se ele fosse realmente um autor sério, tô falando um autor na parte de escrita, não desenho. O desenho dele já era. Me desculpe o Harry, mas o desenho dele já era. Tá datado, isso não vai funcionar desse jeito. Ele vai insistir, vai morrer com isso. Mas não vai dar certo. Ele teria mais de um personagem. Teria vários personagens. 30, 40. Quanto desse de personagem ele teria? E não pararia de desenhar. Mas desenhar para personagem infantil. Eu perguntei para o Renan: você faz desenhar personagem infantil? Não. Você faz personagem adulto? Não. Você faz pornô? Não. Só faço Lobo Guará. Ah, meu amigo. Você acha que a Marvel. É que só, o cara só pensa em publicar para Marvel. Isso é muito comum, negada. É a cabeça. Ah, eu quero publicar pra Marvel, eu quero desenhar pro Jorge Lucas. Eu quero. Ele é um escravo de carteirinha, né? Ele nasceu pra ser empregado. Olha, eu quero me vender. Eu sou puta. Eu quero a melhor pica do mundo, a pica do Spielberg. Quero chupar tudo da Marvel. Ai, aí a Marvel, ele acaba chegando lá. Ele consegue, aí que ele é sucesso. Aí que ele é sucesso. Aí vem esses filhos da puta aí, esses molequinhos chupador de rabo. Ai, mas ele é maravilhoso, eu adoro ele. Olha, então, ele fez sucesso, ele fez. Aí dá 2, 3, 4, 5 anos, espirra o cara. Cadê o Cariello? É, o Cariello ganhou a grana dele, montou o estúdio dele, teve um negócio, mas tá parado. Alexander, nosso Alexandre, nosso considerado Alexandre, que morava aqui no Jabaquara, fui na casa dela. Cadê? Dando curso de quadrinho. Você vê que é uma estrutura de escravos, né? É escravo ensinando um aspirante a escravo a ser escravo. Por isso que é fácil para o Maurício de Souza chamar um desenhista qualquer para fazer ilustrar os livros dele, porque só tem desenhista. A estrutura de toda aquela merda é para você ser o quê? Ilustrador. Fábrica de quadrinhos. A fábrica de quadrinhos ensina você a ser autor? Não! Ensina você a criar história? Não! Ensina você a registrar personagem, a licenciar? Não! O único que faz isso é o BK! O único que faz isso sou eu! Porque eu não tô vendo. Essa merda não dá certo, cara! Não vai dar certo, filho da puta! O cara vai se submeter a desenhar pra Marvel, vai ter sua oportunidade, como teve o Harry. Ganha sua grana, mas depois de um tempo, ó, limado. Aí você vai falar isso pro pessoal. É a mesma coisa que é o bom escravo, né? O bom negrinho. O bom negro. Aquele negro dos anos 70, anos 60, que aparecia na novela, que era sempre bonzinho. Né, senhorzinho? Senhorzinho sabe das coisas, né, senhorzinho? Até, às vezes eu até brinco com isso, né? Senhorzinho sabe das coisas, senhorzinho tá sempre. É o bom escravo. Só que agora não é mais tom de pele, né? Não é a raça. É o comportamento, é a atitude. Então o que o Henry vai fazer com o seu Lobo Guará? Matar essa merda. Matar. Eu já joguei fora o gibi dele. Eu estou falando aqui o podcast, eu li o gibi ontem, eu já joguei fora, é intragável. Nos tempos de hoje isso não funciona. Não dá certo. Ah, mas eu lancei isso, não sei o que, sabe meu trabalho agora? Tá a mesma merda. Tá mesmo porcaria. Porque o cara mantém aquela cabeça. O Harry devia ter o quê? Vários personagens. Do infantil, infanto-juvenil. Juvenil, adulto, feminino. Eu, esses caras não fazem personagem feminino. E o público feminino adora quadrinhos. Na Liberdade a gente foi ontem, eu e a patroa comer uns negocinhos, não é impossível de andar lá. Mas o que tem de menininha que curte mangá, tem. Os caras não, não, eles só pensam no super-herói machão, pulando sobre Belo Horizonte. Lá! Aí faz o quê? Um plágio da capa lá do Gambit, né? Aquele cara mineirinho, pulando sobre Belo Horizonte. Meu, não é isso, cara. Não é isso. A coisa não funciona desse jeito. E só tem um personagem que ele fica pro resto da vida. Então, que nem o Emílio Ribeiro, tem 3, 4 personagens. É que se foda. Tá aí. Ele tá morto. Mas e nós que queremos ler quadrinho nacional? Nós só temos como alternativa nada. Tem só o Cartoon, que é aqueles, né, com as coisinhas de humor. E mais nada. É difícil desse jeito, né, cara? É muito complicado. Ai, ai. Vamos agora a segunda parte do nosso podcast. Você entendeu o que eu quis dizer? Se qualquer coisa, comenta aqui. Aí tá aberto os comentários aí no podcast. Você deixa alguma coisa, porque eu me entusiasmo, né? Você vê que a bicha veste entusiasma, né? Ela vai embora. Ela vai embora, tá nem aí. Agora vamos falar da parte técnica de livros, né? Eu não vou falar de quadrinhos. Tudo bem, você quer falar de quadrinhos? Tudo bem. Você é um idiota. Porque fazer quadrinhos no Brasil, nesses formatos de banca, é dar um tiro no teu pé. Você não vai vender. E mesmo que você venda na tua incompetência, você não vai ganhar dinheiro. Não vai ter um processo de continuidade. Você vai se iludir. Que nem aquele, tem um baianinho aí que eu tava trocando uma ideia, que ele pegava aí, rodava 600 exemplares do fanzininho dele, levava nas convenções, vendia tudo. Ele já achava, era mentira. Olha como o cara se ilude. Ô, negada, não faça fanzine. Não, não faça fanzine de quadrinhos. Porque você vai estar vendo de novo essa estrutura que eu falei agora há pouco. Uma estrutura de criação em que você vai ter que colocar 4 quadrinhos por página, 3 quadrinhos por página, 1 quadrinho por página, para um gibizinho de 16 páginas. Você está fodido. Como disse o Marcos, um amigo nosso, né, que no, com relação ao penitente, né, o pênis quente lá do Lorde Lobo, você não pode, num formato desse, você não pode se dar o luxo de não contar uma história. Você não pode se dar o luxo de mostrar só desenho. Aí você vai na Comix, aquele monte de quadrinho nacional. Não tem um que preste em termos de história. Um! Ah, mas os irmãos, não sei o que os irmãos... Não estou falando deles, estou falando do autor nacional. A grande leva. Os irmãos... Bah! Os irmãos... Bah! Eles são a exceção que confirma a regra. Que a regra é o quê? Incompetência criativa. Incompetência de contar histórias. Nós temos que ter contador de história. E você não sabe contar história, mano! O que você está na tua cabeça de contar uma história se você não sabe escrever? Mas eu vou desenhar. Não, quadrinhos não é desenho. História em quadrinhos. O desenho, ele é subserviente à história. Não é o contrário. Você não vai jogar uma história em cima do desenho que sai merda, sai o penitente. Que lixo. Aquela porcaria. Aquela bosta. Tá bom, né? já malhei bastante. Tô falando do Lobo não, viu, Lobinho? Não vem me bater não, viu? Que você é muito macho. Tenho medo de você. Vai bater no BK. Ai, o BK vai correr. Não, não tô falando com relação a pessoa do cara. Tô falando do trabalho dele, lógico. Aquilo é uma merda. Aí você vai gastar uma fortuna pra fazer o seu gibi. Mas vamos falar de parte técnica, vai. Negada. O formato ideal é 14x21. Mas por que esse formato? Porque é o mais fácil para você trabalhar com... Que ele é o A4 dobrado no meio, né? A folha A4, aquele sulfitão dobrado no meio. Porque não, acima disso ou abaixo disso dá perda de papel. Abaixo disso dá perda de papel. Você vai pagar por um negócio que não vai ser entregue, que vai perder papel pra caralho. Acima disso o nego vai te engarfar o papel. Vai fazer rolo. E gráfico é foda. Eu não confio em gráfico. Por isso eu trabalho num formato pum. E nas gráficas rápidas agora, eu fiz vários e vários e vários orçamentos por aí. Existe gráfica que roda, vai, no mínimo 50 exemplares a 10 conto. Opa! Dá 500 conto. Ah, moleque, eu vou enfeinar. Isso é 50 exemplares de um livro de 200 páginas. É bom, é bom. Então já está de bom tamanho. Se você orçar, eu não vou passar propaganda de ninguém, eu quero que se foda, mas eu tenho meu orçamento aqui, eu estou na boa. Pesquisa aí. Gráfica rápida, vai no Google, gráfica rápida. Aí você vai pedir para os caras orçamento assim, olha, quero formato 14x21, lombada quadrada, que eles falam que é uma lombada quadrada, que é com cola, eles não, não sei o quê. Não é com grampo, não, viu? Retardado! Animal! Porque o, quando você grampeia o teu gibi, ele estraga. O grampo, ele oxida. Ele estraga a tua revista e quando, depois de alguns meses, ele tá uma merda. E você mora no litoral, então vai pro saco. O gibi fica uma bosta, amarela. Fica podre. É por isso que não dá pra você ter gibi de super-herói, com guardar, colecionar com grampo. É idiota, isso com o tempo vai estragar. Então tem que ser aquela lombada quadrada, 14 por 21. Mas e papel, BK? Aí eu vi aqui um papel, um cânfora, com um cheiro de não sei o que. Meu, é bosta. É offset. Não, mas tem um papel especial que você usou no teu livro, Mundo... Não, offset. Mas por que? Porque o offset é mais barato. Ele é bom, ele é razoável. Você pega um offset de gramatura, aquele gramatura é a espessura dele, né? Você... Tem um de 75, que é muito fino, você pega um de 90. Mas você orça com o camarada, vai de 75 e 90. Não interessa, tem que viabilizar essa buceta. Né? Tem. Aí no cômputo geral, você vai ver quanto que vai sair por unidade. O número de páginas, lógico, né? Não estou falando nada da parte de você escrever interna, desenhar, não estou falando disso, não. Aí você pede para os caras um orçamento. Eles vão te mandar, vão explicar formas de pagamento. Ah, mas eu moro no interior. Vê o frete, porque o frete é sempre caro. Para te mandar um pacotão de 50 exemplares, isso vai uns 20, 30 contos de Sedex, mas ele vai te cobrar mais. Ele não vai te cobrar o justo certinho que nem tem no submarino. Você pede uma coisa do submarino, ele te manda via iSedex, Sedex para a empresa, em vez de você pagar 8 pau de Sedex, você paga 5, paga 3, porque eles são uma empresa honesta. Gráfica nem sempre. Nem sempre. Os caras vão te cobrar aquilo que dá na telha. Aí eles veem que você é bobão, moleque bobão, que quer lançar o seu sonho, você tá fudido, eles vão meter a faca mesmo. Então você tem que conversar, tem que conversar com várias pessoas. Uma vez que você pegou aquele orçamento legal, você vai lá ver a gráfica. Ah, mas fica em outra cidade. Foda-se, vai lá ver. Vai mostrar a cara. Se você for moleque bobão, não vá. Fica em casa, bata sua punheta, dê o cu pro cavalo, foda-se, não vá. Mas se você for um cara sério que quer viabilizar suas coisas, vai ver a gráfica, olha pra cara do sujeito. Marca uma hora, vê se ele pode te receber, vai lá bacaninha, vê, espera o material. Eu faço o seguinte, eu orcei meu livro do Mil Nomes, em várias gráficas, e eu quero também lançar, eu quero que ele me mande um exemplar, eu quero ver como é que fica. Ah, mas fica mais caro, fica... Não, manda. Eu quero um, quero ver. Que de repente eu rodo tudo, porque esses caras não têm prova, viu? Não roda prova de gráfica. Eles vão te mandar o livro, eu vou, tá, com um erro de revisão, fica assim mesmo. Tá fora de registro, foda. Não, então tem que rodar um, tem que... Não, peraí. Você tem que ter um trabalho de revisão fodido. Ah, mas eu quero lançar quadrinhos, BK. Eu quero lançar quadrinhos. Não lança quadrinhos, filho de uma puta. Se você quer fazer quadrinhos, faça na internet. Porque os riscos de você lançar um bagulho impresso são muito altos. Agora vamos ver o cálculo de custo. O que é perigoso? Por que é perigoso? Eu vou te dizer por aqui. A primeira coisa que você vai fazer é pensar assim, quanto vale o seu trabalho? Você não sabe. Porque você é um burro empregado do call center. Tem a língua. Você é um empregado, você foi criado para ser empregado. Você quer se desenhar para Marvel, você quer fazer seu mangá, você é um imbecil. Você é um empregado, você tem que pensar quanto que vale o seu trabalho, você não sabe. Tem que começar a saber. Eu vou te dar uma dica. Quanto tempo demora para você fazer uma página de quadrinho? Quanto tempo demora para você escrever uma lauda de texto? Lauda de texto são 1.600 toques. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para você fazer um livro de 200 páginas? Não estou nem falando de quadrinho, livro. Porque quadrinho não dá. Você vai fazer, a ideia que eu estou te fazendo é você juntar texto e livro. Olha, texto e desenho, perdão. Você junta texto e desenho, você vai ilustrar um livro. Mas eu quero fazer quadrinhos, meu cara. Bota texto no meio do teu quadrinho, filho da puta. Então faz um negócio. Vê quanto custa o teu trabalho. Isso eu não posso te dizer. Veja quanto custa também a tua luz, a tua água. Veja quanto que você gasta para produzir esta merda. Beleza. Faz um X. Esse é quanto você acha aí. Não vai colocar também preços absurdos, 100 milhões de dólares, né? Que vagabundo é foda. Põe um preço por página razoável. Eu vou te dizer já como é que funciona. Aí você vai orçar na gráfica, 14 por 21, 200 páginas, papel offset, lomba quadrada. Tem gráfica que vai mandar milhões de informações, você fica no que te interessa. Você faz a capa num offset de gramatura, mas ele é 90, porque se o miolo for 70, você faz a capa 90. Ou 120, sem orelha. Ah, mas a orelha, a função da orelha não é marcar o livro. É evitar com que a capa plastificada, aquele plástico, vá se soltando. Sabia disso? É legal, né? Aquilo lá, com o tempo, vai se soltando. Não, depende da gráfica. Que com o tempo o livro dobra mesmo. Se a capa for muito fina, vai formando uma orelhinha. E o plástico solta. Isso era antigamente. Tem, se você pegar uma gráfica boa, ela bosta. Ela bota um plástico ali, um laminado, que eles chamam, fica lindo. E tem uns laminados aí em relevo, que não é o hot stamp, né? Aí você entra na parte gráfica, você piroca. Despiroca. Aí você tem uns que fica com efeitos de holográfico, aquele livro lá do Iabo, Princesas do Mar, você tem um efeito de holográfico ali, né? Gastaram dinheiro. E às vezes até fica legal, porque quanto mais você trabalha a capa, mais tchan dá o teu livro, né? Mais tchan dá a tua publicação. Você não vê aquelas porcarias da NHQ, os caras não sabem o que estão fazendo, né? Um bando de moleque retardado, fazendo bosta e achando que tá mudando o mundo, né? Não tá, capas feias. Vamos falar um pouquinho de capa, vai. A capa é o seguinte: 98% do teu livro, da tua revista, é a capa. Se você faz uma capa vagabunda, chutada de qualquer jeito, matou. Ah, mas fulano, não, foda-se, tô falando de você. Falando sério, esquece essas cagadas. Você tem que fazer uma capa linda. Linda, não é aquela capa do PNT, tem aquele fundo de bosta, aquele cocô, marrom, aquela coisa feia da bexiga. Você quer ver uma coisa bonita que funciona? A capa de mangá. As capas japonesas são, mesmo ser poluídas, elas funcionam porque são capas bonitas. São capas lindas. Eles têm um estudo técnico, um design gráfico que fica bonito. Claro que tem suas bobagens, tem suas tranqueiras, mas fica bonito, isso chama atenção. Outra coisa, logotipo. A tua editorazinha, o teu estúdiozinho, você tem logotipo? Não. Porque o logotipo é uma forma de identificar, é o carimbo da tua empresa, é o carimbo, é o seu carimbo. É o carimbo, pum. Não é o teu nome, o nome também é importante, né? Carlos Henry. Por que ele chamou Carlos Henry? É o Carlos Henrique. Por que o Alexander? Alexandre, para poder se impor no mercado. Os gringos não estão nem. Esse negócio de você adaptar teu nome pro inglês, isso é bobagem. Os gringos não estão nem aí pro teu nome, eles querem ver o que você mostra. É José Roberto Pereira. Eu tiro o José, fica Roberto Pereira. Tudo bem. Eu mudei agora para Roberto Pereira Saito. Porque faz parte da minha estratégia que eu estou agregando o mangá da minha mulher ao meu trabalho. Os meus textos, a Thaíra, é legal. Eu criei um produto diferenciado com um público target já determinado. Vai dar certo ou não, não sei. Se vai ser, não sei o que, foda-se. Agora você tem que fazer isso, tem que examinar o teu público. Pra que você vai vender? E a capa é pra isso. Você vê o super-herói nacional, um desenho. Os caras emulam, né? Que nem aquele Emerson, né? O Emerson porta lá aquele desenho todo, desenho feio. Um desenho feio. Mas não tô nem aí. Então por que mostra essa merda? Enfia no cu, porra. Joga no lixo essa porra pra fazer merda. A NHQ lá daqueles caras lá é o depósito dos fracassados. Que os caras erraram, fracassaram antes de tentar. A concepção deles está errada. Eu apagava o site e mandava todo mundo embora. E vai ser funileiro, vai ser office boy, vai dar bunda. Você não tem a manha. Você vê que o cara ele não tem estrutura para nada. Ele é um aspirante a desenhista tentando fazer alguma. Não dá. Quando tem que inverter toda essa pirâmide. Tem que inverter tudo. E fazer o camarada começar do roteiro, da concepção do personagem. Mas eles não querem fazer, então foda-se. Então você vê aquela capa feia. Aí você vê aquele logotipo horroroso. Logotipo também é uma outra arte. Não é a logomarca da tua empresa, do seu estudo de você. Não interessa, estou falando isso. Falando do logotipo do personagem. Isso é uma arte. Isso é uma coisa fantástica. Eu também desprezava. Achava uma besteira. Aí eu arrumei um livro da Capcom, que é só os logos da Capcom. Você vê, absurdo. Logotipo de game, então, é uma coisa absurda. É uma coisa fantástica. O logotipo da Rockstar é lindo. Eu não gosto da Petrobras, por causa do símbolo, mas é um negócio minimalista. Isso é uma arte. E passa batido. O cara bota lá o negócio. Acabou. Contra a capa também. Porque a capa nada mais é. Pensa bem, um animal. A capa nada mais é que um quadrinho. No mangá você não pode fazer uma contracapa porque vem um anúncio. Mas no meu livro, Eu tô fazendo a capa inteira como se fosse uma única ilustração. Você chegou a ver a primeira ilustração que a gente fez? O editor torceu o nariz, que é muito conceitual. Não interessa pra mim, tá bom. Você tem essa liberdade de escolher, mas a capa de cima a baixo é uma única ilustração. Da capa contra a capa, toda a parte externa é uma única ilustração. Ah, mas na lombada a gente bota ali um negocinho, porque vai ficar, né? Vai ficar na estante o livro, né? Você põe uma ilustraçãozinha. Mas você abre essa ilustraçãozinha e não compromete o conteúdo da ideia da capa, né? Aí eu boto aqui um cantinho para um código de barras, uma especificaçãozinha, meu símbolozinho e ilustração. Pronto, uma representação. Tá feito. Tem que trabalhar os dois lados. Não. Você pega lá o Henry, ele, esse gibizinho horroroso que eu já joguei fora lá do Lobo Guará, a capa aquele cara. Que merda é essa, meu? O cara com as unhas. E daí? Uma capa feia. O machão. Querendo passar a ideia de. Tanto que isso foi tão bom que ninguém quis. E se lançar essa porra na internet. Capaz que vá pra frente, porque o fandom de quadrinho é só um bando de velho retardado que curte Velta, que curte quadrinho antigo, e ele vai falar: Henry é legal, porque já tem aquele feedback do autor. Henry, você manda muito, obrigado, fica aquela coisa: 90 milhões em ação, chupando pintão, todo mundo se elogiando, todo mundo se achando lindo, e ninguém lendo. E o que é interessante, isso acontece também junto ao fandom de FC, né? Você vê o livro do Calife, você vê a capa do livro do Calife, né, do Jorge Luiz Calife, é o ralo, o Halo, é aquele, né, circular, assim, é um ralo. Não, mas a NASA tinha um projeto anterior, não, não é, porque ele nem sabe o que é o ralo, não sabe o que é o Halo. Ele viu uma matéria que passou assim ali, ele não sabe, pode ver que ele não sabe. Aí você vai ver, não, ele tá falando do que? Da NASA, do projeto do que? O projeto que tinha em 70 e pouco, em que o Capitão Brasil vai chegar lá com sua nave espacial e lutar contra uma grande corporação que tá dominando. Puta, Comando Titânio, né, lá do. Comando Titânio, lá daquele filme bacana, Faroeste no Espaço. É tudo a mesma merda, esses caras não dão um passo além. Quando eu virei pra eles e falei, porra, vocês podiam fazer, ao invés do cara tá indo pro espaço, ele vai encontrar um cálculo matemático. Qualquer abordagem nova sempre causa um impacto, porque o cara está acostumado com aquela estruturazinha. É, eu não vou falar de livros hoje, né? Não vou ficar só aqui nessa parte, não. Vou começar a falar a mão dos outros. Vou ficar só o que interessa. Mas você veja como é que funcionam as coisas. O Henry está na berlinda do mundo. Ele está lá no terceiro mundo, enfiado no cu do caroço. Como é que é? O Jean Danton fazendo aquela ficção científica horrível. Não é, tecnicamente está bem escrito. Tem uns negócios que ele é interessante, mas ele perdeu o gás. Você vê lá aquele viajantes dos prostitutos do infinito do futuro. Uma ficção científica datada pra caramba. Meu, tudo é datado. Eu também não estou falando que meu trabalho é muito inovador, não. Mas eu busco inovar. O segredo é esse, negadinha. É buscar estar sempre inovando, sempre mudando, descartando o velho, ou revisitando o velho para tirar algo novo, dar um novo enfoque a ele, né? É o que acontece com o Batman. Isso vale pro Harry também. Você tá me ouvindo, Harry? Porra, tu é foda. Quantas versões tiveram o Batman? Incontáveis. Quantas... O Atomu! Vai sair agora o desenho dele, né? O Astro Boy, né? O novo desenho dele. Tá bonitinho, tá fofinho. Quantas versões teve? Teve até um aqui, eu tenho uma imagem do Astro Boy, que é a versão mangá sério. Fizeram uma versão do mangá sério do Astro Boy. Ficou do caralho. Teve o seu momento, acabou. Outro. Não, aqui no Brasil os caras ficam na mesma ficção científica, no mesmo segmento de terror de vampiros, no mesmo lobo-guará, no mesmo homem-grego. Sabe o que que é isso? Colônia. Colônia. Terceiro mundo. Terceiro mundo enfiado no cu do caroço, que acha que está fazendo grandes mudanças e não está. Enquanto você vai lá fora, quantas versões tiveram super-homem? Agora passou, tá passando aí, não vai passar no cartão, não, no novo Batman, que é uma mistura daquele camp que tinha lá dos anos 60, com o Homem Borracha, com o Aquaman. É bem retrosão, com alguns recursos. É uma bosta, eu achei uma merda. mas tá bombando geral, porque é novo. Não é o Batman novo, é uma visão nova. Que é uma visão cartoon. Isso é bom. Isso é interessante. O que, que tem de novo o Lobo Guará? Nada. Porque a ideia dele já se estagnou, já se esgotou nos anos 80. Tem que matar. Matar. Mas o Maurício de Souza mudou. Uma hora aconteceu. Pá, explodiu. Agora tá bonito. Você viu como é que funciona? E no caso do senhor, pra alinhavar. Até acabei falando de outra coisa, para alinhavar do teu livrinho, tá acabando o tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Não vamos encerrando aqui, não vamos vou terminar o negócio assim. Você tem que computar todos os seus cálculos de custo. Quanto você gastou para trabalhar? Quanto você gastou de impressão? 50 exemplares a 10 contos. Beleza, você vai botar o livro a 15? Não. Você vai botar seu livro a 30. Por quê? É pra ganhar dinheiro, não, brasileiro imbecil! Não é só para você ganhar, é para você viabilizar essa grana que vai sobrar, você reaplica no teu trabalho, você roda mais tanto para rodar uma segunda edição. Aí você começa a movimentar a máquina. Ah, mas precisa abrir editora? Não! Não estamos falando de dublagem, que precisa até fazer curso, precisa ter não sei o quê, tem que ter carteira. Não, é expressão sua, você pode fazer o que você quiser. É facultado pela Constituição, você pega teu ISBN de autor e bota isso numa capa de um livrinho. Livro, eu não falei gibi. Livro. Aí você vai viabilizando, você vai soltando por seu quê, você vai divulgando aqui, divulgando ali. Mas como é que eu vou vender? Venda para quem quiser comprar. Faça propaganda no fandom. Monte seu grupo, sua rede de amigos. O Orkut está aí, você tem 450 pessoas no teu Orkut. Se desses 400, 100 pessoas comprarem, o teu livro custa 10. 2,50 para o correio. Vai, o teu livro custa 15. Você vai vender a 30. Se dessas 400 pessoas 100 comprarem, o que, que você acha que vai ser? Sucesso, meu amigo. Sucesso, empreendedorismo. O que nós precisamos nesta merda não é autor de quadrinhos. Eu vou encerrar o podcast com essa minha epifânia para você. Eu tive uma câmera na cama, doeu, porque não foi uma ideia tão boa. Nós não precisamos de desenhistas, de qualquer um desenha. Não precisamos de dessas merdas de ilustrador que faz quanta, que faz abra, que faz fábrica de quadrinhos, SP. A gente não precisa de ilustradores. Nós precisamos de empreendedores. O camarada que pegue um desenho razoável, uma boa história, uma história razoável, com um personagem bom ou razoável, você vendo que eu estou sendo bem bonzinho, junta isso num livro e sai vendendo. Mas tem que ser uma coisa pra fuder, pra você olhar assim, ai, você, autor, fica de pau duro, porque você não tá fazendo pra você. O Marson Mockwatt, autor daquele livro Eternity, eu perguntei pra ele, pô, mas isso aqui, ah, eu escrevo pra mim, então tá bom. Olha, você vê a visão do cara? Você vê a visão terceiro mundo? Mas também você quer o quê? O livro do cara é o quê? Anjos e demônios. É pra ganhar dinheiro, é uma mente pequenininha. Deus queira que ele mude de cabeça. Deus, eu sou ateu, viu? Tô falando isso como forma de expressão. Me policiando aqui. Deus queira que ele mude de cabeça, que ele largue essa merda. Que ele cresça como empresário. Que ele cresça como autor e saia desse nicho ridículo desses livros comerciais imbecis de vampiros. Essa ficção científica estúpida. Que ele escreva livros que você passa assim. Puta, esse cara tem tesão. Você tá lendo assim. Nossa, olha que ideia do caralho. Porra, esse cara, olha, me diverti e saí pensando. Porque atualmente ninguém tá lendo nada. O pessoal tá fazendo divulgação de livros, quadrinhos e mesmo animações e filmes. Que ninguém vê! Que ninguém assiste, que ninguém conhece! Se fala de coisas que ninguém leu! Onde é que tá com a cabeça negada? Que loucura que é essa? Que merda! Olha, tá aqui o livro do Penitente, o gibi do Penitente. Nossa, esse aqui é muito bom, você leu? Não. Você vai no site, não sei o que, não sei o que. Estão falando aqui do gibi do Lobo Guará, do Henry. Não. Você leu? Não. Mas, pô, isso aqui não sei o que. Ai, é o Henry. É, faz-se um oba-oba. Mas ninguém lê. Não só ninguém lê, ninguém compra. Não vai pra frente, mas o cara abre aqueles leques do Lorde Lobo, né? Ai, que eu sou bom, que eu faço não sei o que. E nada. Então o que você vai fazer? Você vai usar a sua rede de amizade para vender o seu livrinho. Eu falei livro, não falei quadrinhos. Livro, quadrinho não. Você vai chegar pro pessoal, vai juntar sua graninha, reinveste. Se você for um cara bom, pintor, tudo com uma ideia fodida ou que os caras gostam, eles vão estar sempre te comprando. Eu me garanto. É uma produção fodida pra mim, porque eu tenho 3 filhos, tenho tempo pra fazer, ganho pouco, mas não tô nem aí, porque eu gosto do que eu faço, tá, beleza. Daqui a pouco vai acontecer, quando eu faço meus quadrinhos também, mas isso tá bom. Patroa dá uma força, muito obrigado a ela pela força que ela me dá. Também eu dou uma força pros livros dela, também a gente sofre junto, mas somos humanos, a gente se gosta, a gente se ama, tamo na boa, porque a gente tem um amor pelo trabalho. A gente faz isso com alegria. Tô no metrô, tô desenhando, tô rabiscando, tô tendo ideias, tô falando com você aqui no podcast com tesão, porque eu adoro isso. Eu não ganho nada. Vocês podiam ter clicado aí nessa merda desses banners, vocês não clicam, vai arrancar essa. Ah, foda-se, fica pelo prazer mesmo. É pela alegria, pelo tesão de estar fazendo as coisas. Você lê o meu nome, sei lá, porra, BK, tu manja pra caralho. Você devia pensar nisso. Inviabilizar as suas coisas dessa maneira. Obrigado, negado, pela sua atenção. Tenham todos uma boa tarde. Tudo bem, patrão? O patrão acabou de chegar. Obrigado, negado, por tudo. Qualquer coisa, estamos aí. Deixe seus comentários. Beijo na bunda. Tchau.